Bip, bip, bip, bip, bip, bip. E sejam muito bem-vindos ao Nintendo 3. Aqui é o Mario, e ao meu lado esquerdo está o Jomon. Na casa nova. E do meu outro lado está o Jefferson. Mother 3 não existe. Que entrada mais dramática, né? Mano, eu tô chorando aqui, mano. Foi meio gratuito, só pra irritar o Jomon um pouquinho. Bom, você que nos acompanha deve estar estranhando um pouco, né? Mas que história é essa de mudança? O que aconteceu com o Nintendo 3, etc? Basicamente, o Nintendo 3 está de casa nova. A gente saiu do site da Nipari para fundar nosso próprio site, o Estação 64. Aqui vai estar concentrado nosso trabalho com podcasts e vídeos dedicados a jogos eletrônicos e um pouco até de cultura japonesa, vírgula pop. A gente vai manter o mesmo ritmo exatamente como estava. Basicamente, apenas o site que mudou, também as nossas redes sociais e principalmente o feed do podcast, tá? Então se você era assinante do feed antigo, que era da Nipari, você precisa assinar o novo feed que está aqui no site, o estação64.com.br. O site foi feito pensando na usabilidade do usuário para quem vai ouvir podcasts e consumir todos os nossos episódios, etc. É baseado no tipo de mídia que a gente está produzindo, né? A ideia da Estação 64, o conceito é basicamente isso, né? A estação é algo como uma emissora, uma produtora, um canal, que o 64 ele faz menção ao nosso console preferido, né? Que é o Nintendo 64, não preferido, mas um dos nossos consoles preferidos, né? Ou quando, só a título de curiosidade, quando fala Estação 64, aí você fala de emissora e estação, eu lembro de Pokémon Channel. Pokémon Channel é um muito bom jogo, Jomo. Vixe. Bom, mas é isso. Se você quer ficar antenado nos principais assuntos da Nintendo, e até também sobre os outros podcasts que vão vir e outros programas que também estão por vir, não deixe de ficar ligado no Estação 64. Os episódios vão sair semanalmente, como sempre, toda segunda-feira à meia-noite do Nintendo 3, e nos demais programas a gente vai anunciando conforme o tempo. Por isso, não deixe também de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, e novamente, não deixe de assinar o nosso vídeo. Desde aquele vídeo de outubro que a gente viu do Switch, que a gente tá com aquela expectativa do que o console pode ser, do que o console vai vir a se tornar, etc. Porque a Nintendo mostrou o conceito do console, como ele se adapta às suas necessidades e alguns pequenos lances de jogos que estariam nele, né? Mas sem mostrar basicamente nada. É isso que eles anunciaram, que as informações completas do console viriam cedo, no começo de 2017, né? E no final a Nintendo acabou realizando uma apresentação em Tóquio, na última sexta-feira do dia 13, na madrugada, né? Das 2 da tarde no Japão, às 2 da manhã aqui no Brasil, né? Acho que é 1, não era? Horário de verão mata, velho. E nessa apresentação eles mostraram grande parte dos detalhes do console e, enfim, já passaram o máximo de informações que eles podiam passar antes do lançamento. Teve o começo da apresentação com o DJ lá, etc. Eu acho que isso é completamente relevante, né? Ah, concordo. Começa depois que deu o 59 segundos, né? Que falaram, começa em 1 minuto. Aquele contador de ano novo, né? Que apareceu. Mano. É porque é um ano novo pra Nintendo. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode comentar é sobre o Kimishima, não é? É a primeira vez, né, que ele aparece pra apresentar alguma coisa. E que ele apresenta inteiramente, né? Ele foi o principal roster da apresentação, né? Pro público é a primeira vez, né? E você viu a dificuldade toda. Eu gostei da batidinha de palma que ele faz. Batidinha de palma não, né? Estalagem de dedo, na verdade. Aquele, opa, agora apresentando... Eu sei, eu acho que ele não tem carisma nenhum, né? Mas é aquela coisa, né? Não dá pra fazer o cara vestir uma peruca e falar de directo, né? Não vai fazer o Iwata voltar, incorporar no corpo dele. E até ser uma falta de respeito, né? Ele copiar o Iwata. Eu acho bom que ele seja, por mais que seja totalmente inexpressivo, seja do jeito dele. Bom, aí a Nintendo apresentou de cara as principais informações do Switch, né? O console vai chegar no dia 3 de março, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, ao preço de $299, né? Alguém lembra o chute que a gente fez? Eu não lembro. Então, eu também não, mas eu sei que eu chutei $250, né? Eu sei que eu acertei, velho. Jomon foi pra 349. Então, palmas pro Jefferson que acertou a nossa aposta de preço. Mas o mais importante é, $299 pro console que eles apresentaram, vocês acham justo? Ou vocês acham que podia ser mais barato? Mano, eu achei justo na hora que eu vi, mas eu não comparei com os outros consoles, né? Eu tava falando, parece que é o preço do PS4 Pro, isso aí? Não, então, PS4 Pro é $100 mais caro. É $400, então? Então é. Talvez esteja num preço ok, assim. É, eu acho o preço ok, porque acho que o novo tablet gamer lá que usa Nvidia custa $200 e o Switch tem bem mais valor do que aquilo. Tá, eu achei um pouco caro, tá? Eu tava esperando $250 mesmo. Para os americanos não faz muita diferença, mas pra gente faz completa diferença, né? O que vai fazer a diferença é a data de lançamento. Por quê? 3 de março você acha uma data boa? Não, porque na última reunião de investidores, o Kimishima falou que vai ter só 3 milhões. De unidades? É, até o fim do ano fiscal. Ou seja, você espera que em 3 de março a Nintendo consiga vender esses 2 milhões, que não é uma expectativa muito alta. O que vai acontecer é um monte de scalpers e vai ter aquela questão de falsa escassez, né? Você quer comprar o console e você só acha no eBay por $600. E isso é conhecido da Nintendo, né? Aí todo mundo fica puto com a Nintendo por causa disso. É, então, por isso que todo mundo tava especulando uma data, assim, mais ou menos dia 17. O consenso geral era dia 17, pro final do mês. Eu tinha chutado dia 3? Eu acho que eu tinha chutado porque... Não, eu acho que eu tinha chutado porque era aniversário da minha irmã. É verdade, né? E eu falei foda-se, né? É, eu acho que o anúncio mais importante que eles fizeram nesse começo, pra mim, foi a trava de região. Continuar com a trava de região é uma completa idiotice. Eu sei que o Jefferson defende por causa das restrições de direito autoral de jogo, etc. Mas eu acho que ele só tem a ganhar removendo. Não, mano, eu dei um gritinho assim, olhei, caralho, finalmente, Nintendo. Eu acho que a trava de região ela vai vir em relação ao usuário. Eu acho que todos os jogos vão poder serão destravados, mas talvez o acesso ao eShop depende de que login você faz, eu acho. Não, no eShop é certeza. eShop, a PSN funciona desse jeito. É só você criar múltiplas contas e ter os cartões possíveis pra se ir comprando. Mas o importante é que se você quer o seu joguinho japonês e você consegue falar japonês, você não precisa comprar um console. Você vai lá e importa o jogo e não tem mais problema. Ou se você quiser jogar o jogo antecipado de alguma forma, aquele jogo que não vai ser localizado tão cedo, você consegue comprar também, né? Então eu acho que a Nintendo só, tipo, era uma coisa que ela tava indo contra o mercado e eu acho que só tem a ganhar também. Isso, o primeiro anúncio, e quando eles mostraram Region Lock, eu falei, não, eles vão anunciar que tem. Aí o Kimishima enrolou um pouquinho e falou que não tinha. Um alívio. Eles também deram algumas especificações da bateria. Eles deram um range meio alto da duração da bateria, que é de 2 horas e meia a 6 horas e meia, ele fora daquele suporte dele pra TV, né? Essa diferença se dá por causa do consumo da bateria baseada no jogo que tá rodando no console, né? A nível de comparação, eles falaram que o Zelda Breath of the Wild roda 3 horas de bateria. Então estima-se que jogos com potencial gráfico parecidos com Zelda vão ter esse consumo de bateria também. Eu achei pouco, só que considerando assim, que vai ser um USB-C, que é o padrão de celular, e tem em todo lugar, eu acho que dá pra, tipo, você conseguir em qualquer lugar que você jogaria, você consegue carregar. Você tem um negócio ali pra carregar. Então, eu não sei, um celular é desse jeito também, não é? Se você estiver jogando non-stop nele, ele não dura tanto tempo também. Não, você pode comprar um carregador portátil e conectar. Você pode fazer isso, né? Mas é aquela necessidade de você comprar coisas extras pra ter um pouquinho mais de uso do aparelho, né? Ele é um meio portátil, né? Ele é portátil. Ele só não é portátil pra caber no bolso. Enfim, mas é porque o Switch não roda Pokémon GO, senão a bateria só ia durar uma hora, velho. Bom, falando um pouco mais do console, eles detalharam muito mais das funcionalidades do Joy-Con. Pra mim, ficou muito claro que ele é um Emote 3.0. Primeira coisa que eles mostraram é que o Joy-Con ele tem aqueles botões em cima, como se fosse o ZR e o ZL, né? Além disso, eles apresentaram o famoso Stripe, que vem do Emote, que é aquela coisa que você... aquela pulseira que você encaixa, você coloca no pulso pra quando você estiver brincando com o Joy-Con ele não cair. Que a gente tinha até perguntado no último cast, né? Tinha falado, na verdade, que você ia botar aquela camisinha tosca de silicone no Joy-Con. E não vai ser isso, você vai botar um negócio de metal do lado que ele vai ter encaixe, né? Eu acho que vai ser borracha aquilo. Não, tudo bem, não é a camisinha tosca do emote. Não é a camisinha completa, assim, é só um pedaço da camisinha. Uma coisa assim, vocês entenderam o que é aquela hora que o cara começa a falar do gelo? Que você sente o gelo, sente um cubo de gelo. Que ele começa a falar, parece que você sente o negócio pelo controle. Eu não entendi nada do que ele tava falando. Pelo que eu entendi, entendi, aquilo lá é senso de vibração Rumble 3D. Até a tecnologia tá patenteada. O senso de vibração é diferente. Por isso que ele mostrou aqueles gelos no copo. É, basicamente, eles vão dar um sensor de vibração extrasensorial, né? Você vai ter uma sensação de imersão muito maior. É, o emote, por exemplo, ele vibra, sei lá, só no meio, e você vai sentir o controle vibrando inteiro. Eu acho que eles vão ter intensidades diferentes de vibração em diferentes pontos do Joy-Con, entendeu? Por exemplo, você deve ter um dispositivo em cima, embaixo e no meio, e você deve controlar a intensidade de uma forma melhor em cada um desses pontos, né? Dessa forma, você provavelmente vai sentir melhor o controle quando ele vibrar. Essa é uma forma muito rude de explicar o que é o HD Rumble. E eu também não sei como é que cabe tanta coisa dentro dele, mano. Aquele controle tem acelerômetro, ele tem giroscópio. Tem uma câmera, né? Tem uma câmera que é pra identificar gestos manuais, né, da mão, né? E proximidade, né? Tem sensor de proximidade, sensor de distância, na verdade, de um Joy-Con pro outro. E ele ainda tem um leitor NFC do lado direito, que você pode conectar os amiibos. E do lado esquerdo você ainda tem uma funcionalidade bem legal que eu gostei, que você aperta e tira um screenshot do jogo que estiver jogando, né? Vai ter gente do nosso círculo de amizade aí que vai usar esse recurso a rodo pra postar foto no Facebook do jogo que você tá jogando, sabe? Principalmente nos que zerou. Tem que fazer publicidade de graça, esse é o esquema. Já vou falar aí que, mano, quem comprar o Switch e começar a registrar foto pra caralho, já vou começar a soltar bloco no Facebook aí pra não ver spoiler. Só não pode spoiler. Você pode postar a merda que você tá jogando, só não pode spoiler. Eu acho que o que encareceu o console foi mesmo os Joy-Cons, né? Se você for pensar, sei lá, que você tá ganhando, entre aspas, dois Joy-Con com o Switch, o Wii foi lançado a $250 e tinha um emote que mal funcionava, né? Tinha então, no Chuck também, hoje... não tinha? Eu acho que tinha, mas o Nunchuck era $20, era um pouquinho mais barato. Então, entre aspas, pensa como se fosse dois emote com o Nunchuck Plus, com, sei lá, versões melhoradas. Eu acho que aí fica, ó, entre aspas, o preço. Acho que aquela telinha também carece muito, velho. É, a tela do console do Switch, ele é multi-touch. É que ninguém falou isso porque eles não mostraram o funcionamento dela. E talvez nem sei se tem necessidade de ser multi-touch, né? Mas comentaram, né, que era o touch do DS, né? Quando eles fizeram uma retrospectiva dos consoles. É, a Nintendo falou que juntou todos o melhor de cada console em cada um. O bom que foi a melhor coisa do GameCube é a alça, né? Então, do Wii U são jogos, né? Que eles pegaram todos e portaram, né? Mas a verdade é que o Wii U, quando tá na fase de desenvolvimento dele, tem protótipos que eles mostram uma tela de touch com dois emotes conectados, né? O problema, pra mim, o Wii U é o filho bastardo dessa ideia e o Switch é um negócio que deu certo. Ainda a gente não sabe, né? Olha, a prova de que a gente não sabe se deu certo. Mas ele, pra mim, eles me conquistaram nesse hardware aí. Esse Joy-Con é muito bom, cara. Ele tem uns recursos muito bons pra desenvolvedor. E a Nvidia realmente tava falando, olha, eles estavam botando um hype em cima de que esse console ia revolucionar. A Nintendo mostrou umas coisas muito legais. Eu não tô falando que... Tô pagando de nintendista, não, de falar que esse vai ser o console que vai derrubar a Sony e Microsoft, porque não é. Nem quer, né? É, e nem quer. Eu acho que eles apresentaram uma peça de hardware lá que tem uns recursos animais pra quem é desenvolvedor de jogos, assim, pra pequenas e grandes desenvolvedoras que queiram fazer jogos extremamente criativos e diferentes. O preço do Joy-Con é caro, é $80, mas eu penso igual que o Jefferson falou, são dois emotes. Não tem como fugir desse preço, sabe? Eu acho que o problema é que o Team Grip é $30, né? Então, entre aspas, fica $110 se você quiser jogar, entre aspas, como um controle normal. Não, ou então você compra o Pro Controller, né, do Switch. Oh, e quanto que é o Pro Controller normal? $70. Isso. Porra, por quê? Mano, não tem nada de sensor naquilo, só a vibração que é do DualShock. Não, ele tem tudo que o coisa tem, não tem. Tem NFC, tem... É, NFC? Não sabia disso. Tem NFC, tem giroscópio, tem tudo que o Joy-Con... Eu acho que quase tudo que o Joy-Con tem. Nossa, mas tem giroscópio pra quê, mano? Ninguém vai usar giroscópio, sabe? É pra jogar Splatoon, cara. Pelo amor de Deus. Só voltando na tela, a tela é baseada no DS, mas ela é capacitiva, viu? Realmente a Nintendo deixou de usar a tela resistiva aqui, tipo, é tela de celular aqui. Assim, essa é a impressão que deu. Apesar de que a gente não sabe se aquilo ainda é um protótipo, né? Porque de repente chega lá nas vendas aí, a gente vai ver aquela tela mole lá de massinha da Nintendo. Eu acho que a única coisa que eu fiquei meio bolado com o hardware é a capacidade de memória, de armazenamento dele, que é só 32 GB na memória interna, né? É óbvio que você pode expandir, né? Você pode comprar SDHC, que vai de 4 GB a 32, e SDXC, que vai de 64 GB a 2 TB, né? Então, eles falaram que o limite é 256 GB, não é? Se o Switch vai suportar. Então, se isso for verdade, eu acho ruim. Acho bem ruim, sabe? Você vai ter que ter vários cartões SD. Se der pra trocar de boa, sem precisar ter algum som, eu acho que é ok. E o tamanho do SD é o tamanho do cartucho. Então, entre aspas, dá na mesma. E além disso, falaram que vai ter... É óbvio, né? Que isso aí está contando tudo na versão portátil dele, né? Que vai depender disso. Falaram que tem um USB lá pra você encaixar. Acho que é no dock, que deve ter o USB. Que é pra você encaixar o seu HD externo de 2 TB sem problema. Eu não vi isso em nenhum lugar, velho. Eu também não, mano. Não viram isso? Que vai ter, que tem um USB pra encaixar? Não. Não, tem USB, mas o que eu tinha ouvido é que a Nintendo não ia usar pra não deixar de ser um all-in-one. Será, então? Que eu tinha visto que dava pra colocar um negócio, então deixa quieto. É, um outro detalhe que eu também não gostei muito, e a própria Nintendo meio que falou de boca, assim, não deu muito detalhe, é o sistema pago de assinatura que é eles vão implementar. É que ela sabe que tá ruim, né? Na boa, ela sabe que tá ruim. É, é um sistema que vai ser lançado lá pra setembro, pelo que eles falaram. Não, não é setembro. Tipo, em março vai ser de graça. Depois tá... Provavelmente já começa. É, eles jogaram pra frente o lançamento. Eles jogaram fall release, não era? É, que é mais ou menos essa data aí. Os negócios, mas pagar vai ter que ser desde de abril, não vai? Mas você vai pagar pro sistema que não vai usar? Não faz sentido, mano. Não, você vai pagar só pelo, sei lá, online, iShop, talvez. Você não vai pagar, tipo, compartilhar essas coisas, todo negócio celular. Eu acho que isso não faz sentido. Tá. Ponto é, a Nintendo vai implementar esse sistema de assinaturas. Não sei se vai ser igual na PSN, que você assina e você ainda tem umas regalias, assim, você recebe jogo, etc. O que a Nintendo garantiu que vai ter é que com esse sistema, você vai ter um sistema de chat interno pra conversar nos jogos enquanto joga, né? Usando celular. É, você vai poder jogar online com seus amigos, obviamente, adicionar os amigos e marcar jogatinas, né? Eu acho até um recurso bacaninha, né? Mas não é nada que uma mensagem no WhatsApp não resolva. Ela comentou no site dela, falando do recurso, tipo, de como vai funcionar essa... Como eles vão dar jogos, né? E vai ser um jogo de NES ou SNES mensal, e você só vai poder jogar esse jogo naquele mês. Depois vai ter que comprar se quiser continuar jogando. Então é um sistema de PSN Plus, só que uma merda. Não que o Plus seja excelente, né, tem seus problemas, mas é pior. Tem que ver quanto vai ser que você vai pagar mensal pra essas coisas, né? Eu só quero colocar um adendo que esses jogos, o multiplayer, ele vai ser online. Mas ainda é um jogo de 30 anos, ainda é um jogo de 30 anos. E eu não sei, e vai ser todos que vão ser online ou vão ser só esses que estão ganhando versões HD, versão nova? É, já não posso te falar. O problema desse modelo online, assim, não dá pra criticar porque a gente não sabe quanto que vai ser, né? Se for, sei lá, $10 ou $5 por ano, então... Eu não sei. Eu só acho que é a Nintendo copiando uma prática do mercado, né? O que eu não gosto, porque pra mim o que vai acontecer é você vai esvaziar as salas de Mario Kart ou de pessoas que gostam de jogar casualmente. E eu acho que isso pra Nintendo não funciona, porque ela tem, sei lá, o mercado dela, o público dela é mais variado, é mais infantil e mais... Não só infantil, mas família, né? Então eu acho que isso vai ferir o online da Nintendo, que já não é bom, e vai ficar pior. Então vamos falar dos jogos que a Nintendo tanto anunciou que apresentaria nessa apresentação. Não sei, está sendo redundante. Tô sendo redundante, que bosta, mas a Nintendo é redundante também, então a gente não liga. Mas a Nintendo, ela começou apresentando aquele jogo que precisa ter em todo novo console, que mostra todas as capacidades do aparelho, né? É o Wii Sports da vida e o Nintendo Land, né? Dessa vez eles traduziram como One, Two, Switch. Só que agora é pago, né? É, então, eu eu vou falar disso, né? Esse One Two Switch, ele é uma série de minigames, assim como o Wii Sports e o Nintendo Land, né? Que são completamente casuais, né? Cada um deles vai experimentar uma funcionalidade específica do Joy-Con. E a Nintendo até diz que grande parte desses minigames você não vai jogar olhando pra tela. Você vai jogar olhando no olho do seu adversário, né? Do olho da pessoa que você tá jogando contra. São minigames de ping-pong, karatê e várias outras coisas, né? O detalhe é o que o Jamal falou, que realmente esse jogo não apareceu incluso no bundle do Switch, né? Eu acredito que vai ter um bundle que vai trazer só o Untwo Switch, já, né? Como jogo incluso. Mas a Nintendo não mostrou nada por enquanto. Mas na boa, esse jogo, pra começar, foi de longe, assim, o pior jogo que eu já vi em início de apresentação, assim. O Nintendo Land, no geral, foi pior, porque a E3 foi tomada pelo Nintendo Land e só foi aquilo. Mas só que o Untwo Switch, nossa, eu vi os caras da Nintendo Treehouse jogando, e que coisa tosca. Tipo, eu não consigo olhar e falar, nossa, eu quero experimentar. Não quero. Pode ficar. Eu penso um pouco o contrário. Eu gostei, só que eu só não acho que vale o preço. Eu acho que $50 é muito caro. Como o jogo de realidade aumentada do 3DS ou Face Raiders, eu acho que devia vir incluso no console e talvez nem ter propaganda que ele existe, né? Só, tipo, o cara ligar e falar, nossa, tem isso aqui, vou testar, e acho que dá pra se divertir. O meu problema com esses jogos, né? Eu acho que tem que ter esses minigames casuais, né? Eu concordo que deveria acompanhar o jogo no console. Eu só acho que eles são muito limitados, né? O Nintendo Land são aqueles jogos ali e acabou. Você vai jogar por algum tempo e depois vai enjoar completamente, né? Eu acho que falta DLC nesses jogos, né? Pra tornar os, né, até reiterantes, né? Tipo, quem... Puta, saiu um novo DLC, você leva... Que nem eles falam, leva numa festa e esse jogo faz a festa, assim. Você compraria DLC de Nintendo Land? Compraria. Eu não compraria. Eu compraria, mas eu discordo um pouco do Mario. Eu acho que jogo de minigame, jogo de família, você tem que lançar outro, porque... Quem é casual geralmente não acompanha mercado de DLC, se vai sair ou não. É tipo o WePlay, né? Se eu for pensar, era o Sports, depois veio o WePlay, e aí o Sports Resort, foi indo assim, não existia DLC. Aí a Nintendo apresentou aquele joguinho que é uma mistura de Punch-Out com Splatoon, né? ARMS. O ARMS é um conceito interessante de um jogo de luta de boxe, né, numa arena. Você vai usar os Joy-Con pra controlar os punhos, né, e, bom, você vai jogar interagindo, né, você vai queimar suas calorias. Já anunciaram que você pode jogar com controle normal, vai aceitar comandos normais. Vai ter a versão quer evitar a fadiga. A versão hardcore do negócio. Mano, é um jogo de luta que você interage, né, é basicamente isso, e eles tentaram focar nos personagens, né, você vê que tem personagens específicos, assim, cara, com uma característica diferente, né? Eu gostei muito, tipo, na hora que apresentaram aquele homem de terno e a japonesinha, eu olhei e falei, ah não, vai ter mais merda. Aí nisso, quando mostrou de fato o jogo, eu falei, caracas, podia ter começado, pensei, né, caracas, podia ter começado desde aqui, né, começado com isso. Os personagens eu achei legal, tipo, eles são coloridos lá, Splatoon, acho que é até por isso que o Mario falou de Splatoon. E eu gosto de ver a Nintendo lançando uma 9P. Não, com relação a ARMS, eu achei o nome tosco, achei que eles podiam ser mais criativos. E com uma 9P, eu discordo um pouquinho. Pra mim, pareceu um jogo de eShop de $20-$30. Eu não acho que vale um jogo cheio, assim, também. Eu achei $60 muito caro. E o que eu fico me perguntando é se a ARMS, entre aspas, não foi a evolução de Project Giant Robo. Eu acho que aquele jogo ficou por tanto tempo na lista de lançamentos do Wii U. E talvez, sei lá, talvez eles evoluíram pra isso, né? Tem que ver na próxima reunião de investidores. E esse ponto vocês estão certos, que é um jogo que parece estar muito cruzinho. Mas só que eu acho que é porque tá no início do desenvolvimento ainda, ou senão a demo que eles colocaram era só com o que eles tinham pronto. Eu acho que, tipo, eu espero que cresça mais. Não seguindo a ordem da apresentação, na verdade, eu queria falar do Mario Kart 8 Deluxe, porque ele não apareceu na apresentação, mas depois no release da Nintendo eles colocaram entre ARMS e o Splatoon 2, né? O fato é, Mario Kart 8 Deluxe é um novo jogo, não é um port de Mario Kart 8. É basicamente a versão do Wii U com todas as DLCs, mais a Inkling Girl e o Boy do Splatoon, com King Boo, Dry Bones e Bowser Jr. O modo Battle, que vai ter lá a batalha com balões e outro modo lá. Novas fases como Urchin Underpass, Baron Stadium, a volta do Luigi's Mansions da versão do GameCube e o SNES Battle Course 1. E agora você vai poder carregar dois itens ao invés de um, né? É só um detalhe que eles falaram que eles incluíram um modo específico para novatos a partir do modo TV, que você vai poder deslizar mais fácil, mesmo que esteja correndo a 200 cilindradas, né? Eu achei que é o port, né? É um port, na verdade é um port, sim. Eu considero um port do Mario Kart 8, ele não dá novidade suficiente, assim, é legal em Clean Boy e Clean Girl, né? Você tá vendo que Splatoon entra em tudo e que tá virando um Smash Kart mesmo. Só que eu achei bem sem graça, eu tenho medo que isso seja o Mario Kart do Switch. Se for eternamente esse, é meio que uma decepção. Eu penso mais ou menos como o João Mon, o que me preocupa é que não teve nenhuma menção de pistas de corrida, só teve, sei lá, melhoras no modo batalha e alguns personagens novos e alguns itens. Eu acho que Mario Kart 8 pra mim tem que ser o último, tem que virar Nintendo Kart logo. E sinceramente, o que me deixou chateado foi que o multiplayer, o frame dropa pra 30 frames por segundo. Eu acho que eles não resolveram o sistema de tela dividida e você não consegue jogar porque o frame rate é horroroso. É, então, tem esse problema, isso é ridículo, velho, pro Switch. Mas vocês não acharam legal? Eu entendo a discussão de vocês, mas Mario Kart 7 foi um dos primeiros jogos do 3DS, ele ficou por muito tempo, assim. E o Mario Kart 8, ele é bom, sabe? Você não tem como mais inovar em Mario Kart, a não ser fazer novas fases, né? Que você pode lançar como DLC. O melhor disso do Switch é que você pode jogar em multiplayer com até 8 pessoas. E é basicamente o que a gente gosta em Mario Kart, e provavelmente o Switch vai ter aprimoramento no Wi-Fi que você não vai conseguir, vai permitir jogar sem muito lag, etc, né? Então, é porque essa é a versão do Wii U. Você joga pra do Switch, se for essa definitiva, eu não acho legal. Tipo, que nem o Gerson falou, pode virar um Nintendo logo. Faz um Nintendo Kart e seja um Mario Kart do zero de novo. Igual sempre é. E, ou se não, pelo menos, que tipo, é vergonhoso, velho. Se você vai jogar com 4 amigos na sua casa, porque você não vai conseguir jogar online, se você tá com 4 pessoas, pelo menos era assim no Mario Kart 8, e no Mario Kart Wii, se você só consegue jogar de 2, você começa a ter lag, você dropa pela metade FPS. Se você tá acostumado a jogar sozinho ou em 2 pessoas, atrapalha muito, assim, é muito notório. E, pô, mano, você melhorou, tipo, o Switch é outra geração do Wii U, e não consertaram, tipo, é um port mal feito ainda, nesse ponto. Eu tinha esquecido disso, e isso, realmente, quando eu li, eu fiquei extremamente chateado. Splatoon 2 foi apresentado, né? A gente já sabia que o Splatoon ia chegar no Switch, né? O que a gente tinha pensado pelo vídeo é que era a versão do Wii U no console, né? Sinceramente, é basicamente isso que eles fizeram. Eles pegaram a versão do Wii U, colocaram no console, adicionaram mais armas, roupas e mais uma coisinha ou outra, assim, tipo, novas fases, né? A diferença é que agora você tem suporte ao wireless e você vai poder jogar com 8 pessoas em um local multiplayer, né? A diferente do Mario Kart 8, do Splatoon 2 eu achei melhorzinho, porque você tem ali, se eu fui vendo no Treehouse, as armas eles sofreram umas mudanças pra, não pra balanceamento, mas agora as armas tem um boninho aqui e outro ali, tem umas diferenças do Splatoon 1. Eu só acho que tá muito cedo, assim, pro Splatoon 2. Eu acho que eles podiam ter esperado mais um tempinho e ter deixado as ideias, terem mais ideias, assim, né? Já mostram que tem novas armas, dá pra mudar o cabelo e tudo. Eu acho isso legal, eu gosto de Splatoon 1, vou provavelmente, assim que pegar o Switch, vou pegar o Splatoon 2. Só tem que ver se eles vão arrumar todos os problemas que Splatoon 1 tinha. É, eu penso que Splatoon 2, assim, ele não muda muita coisa, mas muda o suficiente pra ser um segundo título. Eu acho que, diferente de Mario Kart, que pede mudanças, que a mecânica tá muito manjada há muito, sei lá, 3 anos, e um jogo não pede, então eu acho que é o suficiente. E eu penso que, sei lá, espero que a Nintendo adicione um modo solo, sei lá, um pouquinho maior do que o primeiro. Eu entendo o que vocês falaram, né? É, eu acho que Splatoon tinha que estar no Switch mesmo, sabe? Tipo, ele é um jogo muito bom pra estar solo no Wii U, assim, apesar de ele usar os recursos 100% do Wii U, né? É, eu acho que o que vai ser derradeiro é a possibilidade de jogar em multiplayer. Eu só quero comentar que eu achei, tipo, uma vergonha completamente alheia, que, tipo, aquele cara produtor no palco fazendo aquele Splatoon 2, sabe? Tipo, fazendo as poses de Jojo, assim. Ele fazendo dois com curvas, você não percebeu? Não. Nem toquei, mas tá com uma vergonha alheia daquilo que eu fechei o olho e falei, mano, passa logo. Os caras apresentam o Splatoon desse jeito, né? Desde o início ele tem. Eles fazendo aquele blog que era diário, eles falam com seus pesquisadores. Então, tipo, você já vê que os caras são meio louquinhos com o Splatoon. Eu só acho foda fazer isso, né? Fazer o quê? Mas se ele curte, curtiu? Ele curtiu. A plateia não, porque ficou, ninguém aplaudiu. São japoneses sérios. Bom, fechando essa linha de first party da Nintendo pro Switch, né? Eles apresentaram o novo jogo do Mario. Infelizmente, não era um Mario Galaxy 3, né? Eu tava com expectativa. Mano, quando eles começaram a apresentar o jogo, eu falei, caralho, é um Mario Galaxy 3? Tinha, até quando apareceu aquele planetinha, aquela navezinha que o Mario podia viajar, eu falei, mano, é sério que é um Mario Galaxy 3? E não era. O jogo se chama Super Mario Odyssey, né? Novos gráficos, novo Mario, e um Mario realista dentro de uma cidade, tipo, com pessoas reais, que eu achei que ficou muito estranho. Eu achei legal, tipo, agora a ideia é Mario visitando lugares, né? Que ele visita o Egito, tem um mapa, o Bowser pegando a pirâmide, subindo, Mario em Londres, Mario em Nova York, né? Hollywood, eu não sei, que tem lá no casamento real, não sei o que. Eu gostei, eu achei bem interessante. Tem mundos que, o Miyamoto comentou, tem mundos que você olha e fala, ah, isso aqui só podia estar no Mario. Tem mundos que você vai olhar e vai falar, ah, isso aqui eu conheço. Eu achei bem interessante. E falaram que vai ser um Super Mario mais 64 Sunshine. Eu gostei bastante, o Mario... Não me é tão estranho assim, no início eu fiquei meio, como será isso aqui? Mas eu confio bastante. E você esqueceu de comentar que agora tem um chapéu, né? Não, então, tem... O ponto é, eu gostei do jogo, eu não gostei dessa diferença de realidade do Mario pra aquelas pessoas meio reais naquela cidade, sabe? Eu gostei muito da perspectiva, por exemplo, do Mario subindo nos telhados lá dos prédios lá, e ainda o mundo funcionando lá embaixo, né? Aquele carro entrando esquerda e direita e por aí vai. E as possíveis interações que o Mario vai ter, né? Pulando corda. Eu acho legal. Aquele pulo que ele dá do prédio, vocês acham que quando ele bate no chão ele morre? Você acha que ele vira um lepacuro fudido e dá cambalhota e continua? Eu acho que ele vai dar aquela esmagada, sabe? Que perde um pouquinho de vida. Então, mas ele tá no mundo humano, ele tá no mundo real, mas ele pode fazer as coisas tipo ele sempre fez, sabe? Tipo, é estranho. O Mario não pertence muito àquele mundo, né? É isso que eu acho zoado, sabe? Ah, mas se você pensar, o Mario, ele era tipo, ele é... 2/3, assim, ele é muito baixinho. A Rosalina e a Peach, você vê que ele é meio baixo já. Então, tipo, ele não pertence àquele mundo, mas eu acho que isso é pra dar o visual cômico. Não, sem problemas, né? Sem problemas, né? Vamos ver como é que vai ser. Às vezes eu tô chiando por causa de um vídeo de 10, 15 segundos, sabe? Cenas que mostram rapidamente. O volta do modo sandbox eu acho muito bom, né? Mano, é que nem você falou, desde o Mario Sunshine, desde o Mario 64, que a gente não tinha algo assim, sabe? Você podia percorrer o mundo assim. Pra quem fala que é Mario todo ano, não é. O último jogo de plataforma do Mario foi lançado, tipo, lá em 2013, sabe? Foi o 3D Land, né? É 3D World. Então, o 3D World eu não sei se conta, né? Eu conto como Mario, eu conto. Eu não conto, não, porque você tem os quatro personagens, né? A gente tá falando de um jogo só do Mario, né? Então é bem mais tempo, porque, tipo, se você não considera multiplayer, tal, do 3D Land do DS, ou se não, você vai considerar só o Super Mario, o Mario Galaxy, né? Então, é até bem mais tempo, né? Então é um jogo... A gente pode até estar falando de Mario Galaxy aí 2, né? Mas é bastante tempo, que nem você falou. E algumas coisas são diferentes. Aquele Bowser cafetão lá, tipo, tá engraçado, sabe? O Bowser, de geral, tá engraçado. Até em todos os anúncios que a Nintendo fez aí, daquele vídeo. E aquele Bowser, mano, jogando chapéu, mano, eu acho que é referência a Jojo, hein, velho? O Speedwagon no cara, velho. Não, o que não é referência a Jojo, tipo, na apresentação da Nintendo, né? E, mano, a última coisa que eu queria comentar existe a grande possibilidade desse jogo do Mario ser o primeiro Mario feito na Unreal 4, assim. Ninguém comentou sobre isso, sabe? A Nintendo não vai afirmar também. Mas seria, tipo, grandes mudanças, assim, da parte da Nintendo. Até em questão de qualidade gráfica. Então, acho que isso, tipo, se reflete na cidade mesmo que eles fizeram, em todos os mapas que eles fizeram. Eu tô achando o jogo muito bonito. Realmente, tipo, gostei bastante do que eu vi. Ao contrário do Mario, eu não queria um Galaxy 3. Eu acho que todas as ideias já foram usadas no 2. E também eu acho que a Nintendo não vai fazer um Galaxy 3, porque muitas pessoas pedem, mas aquele jogo, o 2, não vendeu porcaria nenhuma. Então, eu acho que, sei lá, eu gostei da nova jogabilidade, do chapéu e tudo mais. Eu acho que dá um gosto diferente o Mario 3D. Tendo como apresentação do Japão, obviamente ela não poderia deixar de falar dos jogos que tendem a ter um apelo maior lá no Japão, né? E, os JRPGs, eles vão estar em grande proporção no console do Switch, no Switch, no novo console da Nintendo. Engraçado que, assim, eles dominaram até grande parte dos anúncios, assim, dos jogos da Nintendo, né? Você vê, tipo, só Dragon Quest vão ter 4 pro Switch. Tipo, Dragon Quest 10, 11 e Dragon Quest Heroes 1 e 2, né? É, mas 1 e 2 é um jogo só. E aquela coisa, a Nintendo não falou nenhum desses localização e nem comentou, né? O Dragon Quest Heroes 1 e 2 provavelmente vai vir, porque tanto o 1 quanto o 2 vão vir pro... O 1 veio pro ocidente, o 2 vai vir. O 10 é impossível. Pra mim é, tipo, sem chance. O 11 talvez venha. Se vier a versão do PS4, eles aproveitam e tirar 2 já direto pro o 11 pro Switch também. E já que a gente tá falando, tipo, meio que de jogo japonês, eu sei que não entra de RPG, mas rolou o anúncio do Dragon Ball Xenoverse 2, tá? Ele não foi apresentado na conferência. Eu achei muito da hora. Porra, mano, quanto tempo a gente não tem um jogo multiplataforma assim, da Bandai, sabe? Nos consoles da Nintendo. Quando o Xenoverse lançou, foi uma tristeza ele não sair pro Wii U. Mostraram ele no videozinho, né, que foi mostrando todos os jogos que ia ter. E ele tá na listagem dos jogos que vão sair pro Switch. Sim, sim. E vai, tipo, é ele que saiu nesse, vai, já aproveitando, falando só o final, que a gente não vai entrar muito em detalhe, mostraram isso e mostraram também Disgaea 5 também. É, então, também. Tem outros jogos aí que meio... O I Am Setsuna, né? Eu não sei se... O I Am Setsuna, eu não tava ouvindo, é que eu tava gritando na hora I Am Setsuna vai ter também. Mas tinham mostrado na apresentação? Não, também não. Tem um monte de jogo que eles mostraram na apresentação, né? Mas, falando dos que mostraram, começando então pelo douradinho aí de vocês, que é o Fire Emblem Warriors, né? Não tem muito o que falar, basicamente parece que ele é um Musou, né? Não, ele é um Musou. No, tipo, em japonês tava lá, Fire Emblem Musou, que virou a série Warriors aqui. Eu não sei ler japonês, então. Mas aí vai ser o Fire Emblem Musou, mostrou... Eu, pelo Game Explain, porque eu não decoro as espadas dos caras do Fire Emblem. Vão ser até agora, tipo, considerando os que mostraram, mas eu mostrei a espada da Lucina e do Kron, que é a Falchion. Mostrei a espada dos dois irmãos mais velhos do Fire Emblem Fates, do principal do Fates, e a do Marth. Então, eu tenho medo, tipo, eu gostei muito, nossa, quando eu vi as pedrinhas e vi Koitekmo antes, eu já sabia que era o Musou do Fire Emblem. Só que eu tenho medo que não tenha mais personagem além dos três títulos, do Fates, Awakening e o Fire Emblem 1. Então, eu fico meio, tipo, vamos ver. Eu vou pegar o jogo 100%, assim, mas ficaria feliz se aparecesse um Ike, Roy e família. Eu acho que você não precisa se preocupar, Gilmon, porque se não aparecer no jogo principal, vai aparecer como DLC. É só ver Zelda o que eles fizeram, a quantidade de DLC que eles produziram. Eu acho que o que vai depender é se o jogo vai vender bem ou não. E como o Fire Emblem é a franquia da Nintendo da moda, eu acho que o jogo em si vai vender bem. A título de curiosidade, a Famitsu, ela fez um top de jogos que... Franquias que vocês querem ver Musou. Fire Emblem é a terceira franquia que o Japão mais quer ver Musou. Então vai vender bem. Só curiosidade, quais são as duas primeiras? A primeira é Temburo. Meu Deus, é um jogo de celular que de caras espadas. Eu tinha visto há pouco. E a outra é das franquias do Fate Stay Night, sabe? Da Type Moon. Aham, sei. Então, o segundo é esse, o primeiro é Temburon. Não lembro, é um jogo de celular que é de rasbando. E aí a terceira é Fire Emblem. Aí lá pra décima tem Persona. E quando mostrou, eu acho que, sei lá, ninguém ficou surpreso. Quando viu o Tecmo Koei, sei lá, Fire Emblem Warriors, acho que não. Você curtiu, Jefferson, como fã de Fire Emblem? Eu vou jogar, eu curti, mas assim, eu jogo aquele jogo como não sendo Fire Emblem. Porque pra mim, Fire Emblem é um jogo de estratégia e escassez de recurso. Enquanto jogos de Musou costuma ser espancador. Botão até você enjoar. Então eu acho que vai ser bom pra aqueles fãs que gostam da história e pra quem gosta de ficar shippando, né? Eu acho que a possibilidade disso com relação a Zelda, assim, deixa um hype maior, né, em cima desse jogo. E só lembrando que anunciaram na apresentação da Treehouse e falaram que dia 18, né? Dia 18 vai ter um Fire Emblem Direct. Mano, eu acho isso cúmulo, vai fazer um Direct só pro Fire Emblem. Será que eles vão anunciar? Então, tipo, provavelmente vai ser o Musou e o do celular. Ah, tá bom. Eu imaginar até que eles vão anunciar um exclusivo pro Switch, né? É, não. Sabendo que a Intelligent Systems não tá fazendo nada agora, né? Tirando. Ela tá fazendo sim, Jumbo. Ela tá fazendo meu Advance Wars secretamente. É, eu codirei o Steam 2 também. É, aí teve o anúncio do Xenoblade Chronicles 2, né? É, eu não sei, não gostei muito da arte, não. Meio que saiu da parte futurista e voltou da parte meio fantástica, né? Da coisa. Eu gostei, tipo, eu gosto muito mais do Xenoblade 1 do que do 2. Eu não consegui terminar o 2. Então achei muito legal isso. A arte, tipo, puxou mais pra anime de novo. Então eu acho isso interessante. E é interessante também ver que eles colocaram o título 2. Mostrando que eles querem tirar a ideia do Xenoblade X. Que eles querem voltar pro Xenoblade Chronicles do Wii. Então, mano, há expectativas boas pra esse jogo, só que eles falaram que vai sair em 2017 no Japão, o que é uma mentira, né? E 2020 nas Américas. Mano, é 2018 no Japão, 2019 aqui, é 2020, por aí. Porque isso aí, mano, Xenoblade demora o negócio. Mas o lado bom é que provavelmente eles estão usando a engine de Zelda, né? Porque o Breath of the Wild foi usado como uma versão diferente da engine de Xenoblade Chronicles X, então eles estão, entre aspas, reaproveitando, e é por isso que esse jogo existe. Bom, eu imagino que vocês tenham tido orgasmo, assim, quando anunciaram o novo Shin Megami Tensei, né? Mano, você não sabe como eu gritei, velho, quando eu vi Atlas, eu falei, ah, meu Deus, não é possível. Cara, quando eu vi o Jack Frost ali, eu falei... O Jack Frost, mano, quando deu Atlas, por causa já tinham, né, a gente não deu tempo de comentar porque foi nessa semana, mas anunciaram, né, o site Next Shin Megami Tensei. E aí nisso, tipo, tava todo mundo já prevendo que ia ter o Shin Megami Tensei 5, não sabe se ia ser pra onde. Aí anunciou, tipo, não é o 5, é um novo Shin Megami Tensei, com o gráfico, o desenho lá, é o Odin, o último personagem que aparece é o Odin, do Masayuki Doi. Então você tem uma ideia que vai ser vai continuar o Masayuki Doi desenhando. Só que você não sabe se esse é o Shin Megami Tensei 5. E o site do Shin Megami Tensei Projeto de 25 anos foi atualizado, mostrando que é HD Project. Então provavelmente não vai ser exclusivo do Switch, provavelmente vai ter pra PS4. E anunciaram também ali que vai ter um 3DS Project, mostrando que o Shin Megami Tensei não morreu pro 3DS. Ou ao contrário, o 3DS não morreu pro Shin Megami Tensei. Eu fiquei animado, mas eu achei o anúncio bem meh, tipo, ah, tamo fazendo, tipo, sei lá. É, a Nintendo anunciar que vai fazer um jogo do Kirby, tipo, você sabe que vai vir. E rolou um mixer de feelings pensando no anúncio do Shin Megami Tensei vs Fire Emblem, né? Que aí você vai ver aquele Shin Megami Tensei que ele pode virar, dá medo isso. É o Genei Boroku, é isso que tá falando? Sim, lembra o primeiro anúncio? Tipo, ah, sim. Então, foi sério do mesmo jeito. Imagina se vira tipo um Genei Boroku 2 isso, né? É, pode ser. O problema é virar um Genei Boroku 2 e demorar 3, 4 anos pra ser lançado, sabe? Que serem do bagaço. Mas eu espero que não aconteça, eu espero que um dos dois projetos vai ser o Shin Megami Tensei 5, e eu só quero jogar e ficar chorando enquanto jogo. Bom, eu quero falar do Project Octopath Traveler, né? O quê? Project Octopath Traveler. Que é o novo jogo da Square Enix com o time do Bravely Default, né? Ah, na hora que tava dando esse trailer, eu tava, tipo, ainda tava no orgasmo do anterior, eu nem liguei pra esse trailer. Ah, então, meu caso é que eu caguei o foda-se pra Shin Megami Tensei, sabe? Tipo, se fosse Persona... Passou um pouquinho de experiência de Persona, mas não vai ser, então tudo bem, né? Mas o novo jogo da Square Enix, né, que tem o time do Bravely Default, ele... parece um jogo muito bonito, né? Me agrada muito, muito, muito jogos que são 2D com cenário 3D, principalmente esses jogos 2D com sprites 2D que tenham animações tipo inteiras, sabe? Tipo, você não percebe muito o pool de frame assim que dá, né? Project Octopath, ele é isso. E mano, isso me deu uma pontadinha assim, falar, o Switch vai ser um console que eu acho que eu vou precisar ter, sabe? Será que isso aí não perde exclusividade? Eu acho que pode perder, mas assim, a primeira coisa que me passou na cabeça quando eu vi o título estranho é que eu preferia um Bravely Third. Ah não, mano. Eu gostei do Bravely Second, e eu acho que, sei lá, tem mais linha pra queimar a história. Então, a parada tem bastante RPG pro Switch, e a tendência é, com a Musetsuni e outros assim, parece que isso vai ser um console bom, assim, pra quem gosta de RPG. Até porque não tem trava de região. É, não preciso falar da quantidade de jogos de RPG que lançou no Japão e não lançou no Ocidente, né? Tipo, tem uma caralhada. Então, X-Tetra é um deles, assim. Né? Apesar de eu não falar em japonês, tipo, mano, dá pra dar uns migués, né? No mínimo, a empresa pode se preocupar em fazer uma tradução meio porca. E não se preocupar muito com a localização, né? E aí lança de uma vez. Quem sabe essa esperança do coraçãozinho otaku no Kokoro de vocês aí bata e torne o Switch realmente um console pra galera que gosta de jogo de anime meio japonês, assim. Ah, sei lá, pra mim o 3DS foi bem servido de jogos japoneses. A Atlus tava lá mandando semanalmente jogos. Não, mas eu não quero Shin Megami Tensei. Não, mas até os jogos, tipo... Ah, esqueci o nome, tinha um jogo lá que era de dungeon, muito tosco, eu esqueci agora. Mas era tudo jogo baixo orçamento que você parece gostar, mano. Baixo orçamento. Ah, porque Shin Megami Tensei tipo, é o high tier da Atlus, assim. Mas né? Bem feito. Não, eles gastam tudo com Persona 5 e o que sobra de troco eles fazem no 3DS, basicamente isso. Mas é bem feito. Eu acho que o que dá pra falar, que, assim, o que espera é que muitos falam do Switch ter jogos third party. Eu acho que você pode esperar das third parties orientais, né? Das ocidentais elas vão esperar se o Switch vai vender ou não. Mas acho que esse suporte, esse público nichado de RPG japonês e gente que gosta da cultura oriental vai estar bem servida. Então, eu acho que vão... Uma hora o 3DS vai ter que descansar e o Vita também. Então, eu acho que o Switch, entre aspas, vai ser a plataforma preferida para desenvolvedores japoneses criarem seus jogos. É, enfim, aí o Suda51 ele subiu no palco, foi falado no More Heroes, né? Ele não falou muito, e até porque não deu pra entender muito, porque o tradutor que tava tentando, o intérprete dele, ó, o cara que tava traduzindo o que ele tava falando, não tava com vontade de viver, né, mano? O que eu entendi é que vai ter um jogo do Travis Touchdown, não sei se vai ser No More Heroes 3, provavelmente vai ser, mas... Enfim, eu acho que ele só apresentou lá só pra dar um... Tipo, o projeto não deve estar nem pronto, deve estar em base de planejamento. É, ele anunciou várias vezes que queria fazer um No More Heroes 3, então provavelmente é isso aí só pra mostrar que tá vivo, né? Bom, e aí veio o cara da EA lá, eu acho que, mano, esse é o cara que mais sobrou na apresentação foi ele, pra falar do jogo de FIFA. Caralho, o que eles estão fazendo lá, mano? É só pra falar, porra, a Nintendo também tem manja de FIFA aqui, ó, próximo é Call of Duty, sabe? Não, e é aquela coisa, né? Pode ser esse FIFA, pode ser igual o Mass Effect 3, mesmo suporte Mass Effect 3 no Wii U, né? Vai lançar um jogo, não deu sucesso, nunca mais lança nada. Eu acho que é a parte pra, sei lá, agradar um pouco o público europeu que tava assistindo. Eu acho que você tem que, sei lá, dar uma pontinha pra diversificar os jogos. Eu acho importante ter FIFA, assim, provavelmente não vai vender muito. Bom, teve um monte de jogo que não participou da apresentação, né? É Just Dance 2017, a gente foi poupado de ver, não precisava. É, apesar de achar que com o Joy-Con vai ficar muito melhor, eu queria falar um pouco de Super Bomberman R, que basicamente um novo jogo do Bomberman com gráficos 3D, mas ainda no mesmo estilo do NES, do Super Nintendo. E, mano, é aquela coisa, ele vai permitir até 8 jogadores, né? Tipo, porra, isso é muito da hora. Mesmo o Bomberman Blast do Wii lá aqui, e do DS, que era muito louco, sabe? Eu gostei que agora, tipo, eles voltaram... Eles têm personalidade, assim, né? Eu achei ainda meio porco como tão fazendo o jogo, mas agora, tipo, vai Bomberman azul, ele é meio tristão. Bomberman vermelho tem uma... coisa mais sagaz, eu achei isso legal. É tipo sete anões, né? É, então, mas é interessante, é melhor do que um mano de Bomberman cópia do branco, né? É, no Super Nintendo tinha isso, né? Você tinha, tipo, o velho lá, tinha o robô e por aí vai, né? Apesar de não serem muito diferentes de um pro outro, assim, é mais a aparência. Eu acho que vai ser bem legal e como o Bomberman é um jogo muito complexo, você consegue jogar com o analógico e dois botões, ou um só, eu acho que fica bom pro princípio dos Joy-Cons, né? Eu acho que você vai, entre aspas, você vai comprar o Switch, vai comprar o Bomberman R e pode, sei lá, jogar um cooperativo no modo história e se divertir. O que eu fiquei um pouco preocupado foi com o problema do streaming que deu na Treehouse, né? O pessoal colocou pra jogar de 8 players, aí tinha seis controles sincronizados e eles não conseguiam achar onde eles estavam pra desincronizar. Eu achei muito engraçado essa parte. Ah, mas isso acontece na Nintendo desde sempre, né, mano? Tipo, sincronizar é muito fácil, desincronizar é impossível, né? É a vida real, né? Você vê ali. além dos outros jogos, teve Puyo Puyo Tetris, né? Eles falaram também, a SEGA foi lá e falou, olha, Sonic Mania tá chegando. Mano, eu gostei muito, puta, como eu fiquei feliz com isso, porque eu não tenho um PS4, tipo, provavelmente eu vou comprar, etc. Mas eu não queria jogar o Sonic Mania no computador. Eu tava querendo realmente a versão de edição de colecionador, sabe? Se algum dia eu vou ter o Switch, eu vou provavelmente comprar o Sonic Mania pra ele. E o Wonder Boy? Que, mano, os jogos do Wonder Boy, assim, tipo, os antigos, assim, são muito loucos. E essa versão 3D, assim, vai ser muito bonitinha. É um jogo de plataforma barra RPG, assim, que eu recomendo pra qualquer pessoa. É a série Monster World, né? Monster World. É a série Mônica no Castelo do Dragão pra quem tem Master System. Teve também o Ultra Street Fighter 2, né? Iam ter dois personagens a mais, lá, o Evil Ryu e o... Eu não lembro o que, quem... Que é o Dark Hill, Dark Ken. e com os gráficos da versão Collection, né? É, a versão HD Remix lá do Street Fighter de PS3 ou PS4, não lembro. É interessante, tipo, não é o Street Fighter 5 que é exclusivo da Sony, mas é exclusivo do PlayStation, mas, tipo, é interessante. E também, assim, né, tipo, a parte, anunciaram que vai ter num negócio, um painelzão, que vai ter um novo jogo da série Theosophia. Parece um Tales of spin-off, mas há esperança. Bom, o último anúncio da Nintendo foi o Zelda Breath of the Wild. Eles colocaram lá um novo trailer lá e fizeram a puta expectativa lá pra o último anúncio ser que o jogo vai sair junto com o Switch no dia 3 de março, né? E que aí nós três erramos. Ainda bem, porque sinceramente, Nintendo, você não fez mais que obrigação, tá? Alguém aqui, além, tipo, eu vibrei muito, eu tava, a expectativa não tava muito forte com Breath of the Wild, já jogar tudo, mas esse último trailer que falou, tipo, mano... Que tem história pra caramba. Eu achei muito legal. Ele foi bem dark, né, mano? Porra, a Zelda tá chorando. E a Zelda, aquela menina, né? Mano, a Zelda é o wife material absurdo. Meu Deus, velho. Eu me apaixonei na hora, velho. Aquelas sobrancelhas grossas. Nossa, mano. Nossa, que horror. Não, mano, ela tá muito bonita, velho. Mas eu acho, a Xuxa, que ela vai ficar uma merda depois que descobrir que ela é a Zelda. Que nem todos os jogos, que ela perde toda a personalidade e vira só a mina que o Link vai salvar. E vira inútil, né? Normalmente. Exatamente. Igual ela virou pro Tetra, igual a todo mundo. Não, a única que não virou foi a do Twilight Princess, que aí ela tem um papel importante contra o Ganondorf, né? É, que não, ela coloca, permita-me o termo, ela coloca o pau na mesa o jogo todo, né? Porque ela sabe desde o início, mas se ela descobre no meio, aí ela vira um inútil. Eu confesso que eu mal assisti o trailer, eu já tô de saco cheio de ver trailer ou gameplay de Zelda Breath of the Wild. Ouvi dizer que o trailer é muito bom, do jeito que vocês estão falando, mas assim, o que eu achei uma forçação de barra da Nintendo foi fazer o amiibo daquele Goblin lá, não sei o nome que deram pra ele. Ah, é, daquele Goblin é toscão. Eu fico imaginando, quem vai chegar numa, sei lá, numa loja e falar, nossa, eu quero o amiibo daquilo ali, pelo amor de Deus. É feito só pra galera que completa a coleção. Isso aí. Não, mas sério, Gerson, eu recomendo. Vai no YouTube, coloca em japonês lá, procura o canal da Nintendo japonês e pega o Zelda. Mano, que trailer, velho. Que trailer. Na boa, palmas, não palmas pra Nintendo, mas outra coisa que ela só não fez mais que obrigação assim é não ter colocado áudio no Link, tá? Mas eu queria que tivesse dual áudio nesse jogo. Não vai ter, mas eu também queria. Mas o que vocês acharam da edição de colecionador? É pra variar, é super limitada, né? Eu achei bonita, mas super limitado o Reg falando. Isso aqui, se você é um fã de Zelda, tem que comprar agora que não vai ter mais. Aí você fica, ah, mano, vai a merda, né, velho? Nintendo limita tudo. É, eles falaram fora do Switch, tá bom que a apresentação era do Switch, mas não falaram nada do jogo pro Wii U, né? Tipo, espero que ainda tenha, né? Não, vai sair no mesmo dia, vai sair no mesmo dia. Só que eu acho que a edição limitada é só pro Switch. É, essa é uma boa estratégia da Nintendo, né? Tipo, mano, e que se foda, né, mano? Mata logo o Wii U, velho. Eles enterraram o Wii U, eles enterraram. O Switch foi pra enterrar o Wii U de vez, assim. Com o Zelda, eles mostraram a caixinha, né, do Breath of the Wild, né? Então, a tendência é que os jogos do Switch tenham essa caixinha retangular, né? Igualzinha do PSP. Eu acho, você comentou do PSP, eu acho que os cartuchos estão muito parecidos com o do PS Vita. Eu fiquei pensando que parecia um SD normal, velho. Mas eu achei legal, assim, eu achei bonitinho. E a caixa do Breath of the Wild tá bonita também. Bom, com todos os anúncios, eles meio que fecharam a line-up inicial do Switch, né? O jogo principal vai ser Zelda, e além de Zelda, durante o ano, assim, tipo, junto com o Switch, vai ter o Until Switch, Nobunaga's Ambition, I Am Setsuna, Superman Bomberman R, Puyo Puyo Tetris, Disgaea 5 e Deke Heroes, né? Isso no Japão, né? E, ó, obviamente, porque eles não falaram nada dos jogos que vão ser localizados e iam aparecer no ocidente, né? Depois do lançamento, tipo, tá tudo marcado pra março, assim. Has Been Heroes, Just Dance 2017. Depois, em abril, é Mario Kart 8, né? Depois, só depois, assim, sem muita data, tem, tipo, tá mais ou menos pro Spring lá. É Sonic Mania, ARMS e Splatoon 2. O Skyrim ficou pra outono, né, pro outono de 2017. Os outros jogos, tipo, que a gente comentou, assim, Fire Emblem, essas coisas, tipo, nem tem data de lançamento. E o Super Mario Odyssey ficou pro final do ano. O que vocês acharam da line-up inicial do Switch? Eu achei, tipo, começa com Zelda, tá bem. Vai... É mais pra galera que não pegou, assim, porque Mario Kart 8, pra ser um título importante, é pra uma pessoa que não tem o Wii U. Então, acho que, tipo, tá ok, não podia ser melhor, mas vamos ver como isso vai indo. Acho que dá pra vender bem. Eu acho que a lineup do Wii U tá bem fraca pra quem não gosta de Zelda, é claro, mas será quem gosta... Do Switch. Do Switch. Mas... Eu acho que a única coisa que você esqueceu de citar é aquele jogo do Clips. É o que eu gostei. É o jogo de $20 do eShop. Que aparece... O Clips? É, que apareceu no evento da Treehouse. Eu acho que, assim, pra mim é um jogo que eu tô mais empolgado, mas é aquela coisa. É um puzzle básico. Não esperem mais nada disso. Enfim, mas acho que... Diferente do Wii U, que vai ter aquela seca, eu acho que você tem 4 jogos novos, assim, pro Switch, pra você ficar de olho nesse ano, né? Você tem dois ports de Wii U e 2 jogos novos. Eu acho que só isso por si já sustenta o ano. Eu acho que a Nintendo espaçou bem os lançamentos. Então, eu não sei se eu concordo, porque o Zelda era pro Wii U e ele vai ser lançado pro Wii U, entendeu? Então, de novo aqui, só o Super Mario Odyssey, que é no final do ano. O que eu vi aqui com o Switch é, cara, se você não tem o Wii U, e você vale muito a pena comprar o Switch agora. Se você já tem o Wii U, a não ser que você entre num bom negócio assim, eu acho que vale a pena esperar, que é o que provavelmente eu vou fazer. Eu não sei se a lineup tá forte o suficiente pra comprar agora, mas tá promissor. Lembrando que o Kimishima falou no começo da apresentação, eles têm 80 jogos em desenvolvimento lá. Infelizmente, eles não falaram nenhum, né? De todas as parcerias que eles apresentaram, dá pra prever bastante coisa. E fora que teve empresas muito ligadas à Nintendo aí que nem apareceram na apresentação e nem anunciaram nada, comentando, por exemplo, sobre a Pokémon Company, que não deu as caras, assim, né? Ou a Retro, que morreu, né? Eu acho que se tiver mesmo Pokémon Stars no final do ano, o Switch vai vender a rodo. Com um novo Mario 3D e Pokémon, eu acho que, entre aspas, no primeiro ano você já dá aquelas do tipo, ah, não vai ser um Wii U, vai vender, sei lá, vai estar na categoria do 3DS, sei lá, talvez 50 milhões de unidades vendidas, mais ou menos. Então, eu acho que se eles anunciaram Stars e eles anunciaram um serviço que compense a compra do Switch, sabe? Aí eu vou achar legal. Enfim, a Nintendo fez a apresentação dela lá, o pessoal comentou, tem muita gente que reclamou, tem muita gente que gostou. As ações da Nintendo caíram, elas caíram 6% após a apresentação. Teve anúncio aí em site, em highlight, falando público reagiu mal à apresentação do Switch porque as ações caíram. A gente já discutiu aqui que queda de ações não é métrica para sucesso do console e sucesso de expectativa. Na verdade, investidor entende que a empresa vai gastar muito ainda com o desenvolvimento do console, com marketing, com uma porrada de coisa para o console emplacar. Tá? É normal ter essas quedas. Então, quando o console começar a vender, as ações devem subir naturalmente. Dando minha visão pessoal, eu fiquei com vontade de comprar o console. Eu vou comprar o console, isso é fato. Não sei se vai ser agora, provavelmente não. A não ser que eu entre num acordo muito bom, em que alguém vai viajar lá e eu consiga comprar pelo preço, sei lá, de R$1.200, assim. Eu só acho que tem que esperar o hype da apresentação passar. Galera falando que o Nintendo veio pra ficar, vai voltar agora, etc. calma, ninguém sabe o que a Nintendo vai fazer ainda esse ano, né? De novo, tipo, eu não vi motivos pra comprar no lançamento. É, que nem eu falei, Zelda vai sair no Wii U, os jogos em multiplayer, tipo, não tem ninguém pra jogar por enquanto, principalmente aqui no Brasil, né? A ideia do console, ele é ser portátil, tipo, né, o 3DS, quando ele emplacou, você podia ir nos meetups e jogava, né? O Switch, você não vai conseguir fazer isso, né? E, enfim, eu vou esperar um ano e ver se o que vai acontecer. Eu vou esperar, eu acho que, eu não sei, depende, eu não sei se eu vou esperar um ano. Talvez Splatoon 2 seja o suficiente pra mim, porque eu não comprei quando saí no Wii U. É, porque você não tava falando com o Jomon na época, cara, porque o Jomon é o rei de fazer você comprar os jogos e depois nunca mais jogar. Oh, eu joguei muito Splatoon, mano, sinto muito. É, mas a gente nunca mais não jogou junto, e The Sims tá na lista aí. Sim, City, né? Isso, é a mesma coisa. E eu não, é aquela coisa, o que ia me forçar entre aspas, né, o que ia me fazer comprar ia ser o Shin Tensei. O Shin Tensei parece que vai ter pra PS4 também, então dá pra atrasar, Xenoblade atrasa, então dá pra ir levando, assim, tipo, dá pra empurrar um ano e meio, né, eu não acho que eu vou conseguir resistir muito mais do que isso pra comprar o Switch. Mas ele conseguiu, mano, eu tava um cara que tava pensando em não comprar, ele me convenceu bastante essa apresentação, eu gostei bastante. Parece que vai ser um console, é óbvio, eu achava que o Wii U ia vingar, então eu não sou um cara bom pra isso, mas parece ser um console que vai vingar. E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós vamos ler o comentário do nosso grande amigo Rodney Viroreana. Então vou pedir pro Jomon fazer os honras, por favor. Fala, gente boa! O hype pelo Switch está nas nuvens. Ainda que, na verdade, o único que resta, a única coisa que resta saber são os jogos de lançamento. Ainda bem que até o dia da gravação do próximo cast já saberemos todas as informações que aguardamos. Por isso, pergunto a vocês. Que jogos de lançamento pegarão com o console? E acham que a Nintendo vingará com o Switch? Saludos cordiais. É, a gente responde tudo nesse cast, né? Mas que jogos? É, então, jogo de lançamento só tem um, né? Que dá pra pegar, tipo, você, o Anti-Switch ou Zelda? E seria o Zelda. É, o Zelda. Obviamente é o Zelda. Ah, eu penso diferente. Eu não gosto de Zelda. É, se eu tivesse grana, assim, sobrando pra comprar um Switch e jogos, eu iria de Super Bomberman R e Sniper Clips. Embora, ah, eu iria comprar o Super Bomberman, com certeza. Ah, não, mas... Super Bomberman sim, mas a gente tá considerando o jogo peso pesado, né? Um negócio que vai gastar, vai doer na carteira. Mas todos os jogos ali vão doer na carteira. Mas vai doer mais, assim. É que a carteira do Jomon é diferente. E o Switch vingará, o chute inicial de vocês? Eu já falei o meu. Quando sair Pokémon, vai ter, sei lá, 20 milhões de unidades vendidas e não vai ter mais problema. E o pessoal... E as third parties japonesas vão apoiar. E as ocidentais vão, sei lá, lançar um jogo de vez em quando. Eu acho que tem espaço sim pro Switch. É, eu acho que o hardware, mano, ele se mostrou incrível. Ele não tá falando de gráficos nem nada, os gráficos são aqueles e acabou, entendeu? Mas ele ganha em funcionalidade, os Joy-Con eles têm um grande potencial. É, os títulos que eram bons no 3DS vão continuar no Switch. E, mano, eu acho que ele vai se dar bem, assim. E não vai ser... Não vai vir pra concorrer com os grandes mercados, tipo PS3, PS4 e Xbox One. Mas eu acho que a Nintendo vai fazer o dela que ela sempre fez melhor, que é focar no mercado mobile. Você acha que não dá pra alcançar o Xbox One? Ah, no Japão, assim, né, velho? É, no Japão com certeza, né? Eu penso que se o PlayStation 4, ele, entre aspas, dominar, eu acho que o Switch pode ser, entre aspas, o segundo console dessa geração. Ah, não, isso sem dúvida, não tenha dúvida. Mas é que a competição ainda é forte, né, entre a Xbox, a Microsoft e a Sony, né? Porque o que eles ganham é em distribuição, cara, e isso não tem como. A Nintendo, quando, por exemplo, fala do mercado do Brasil, nem distribuição tem aqui, né? É difícil, as grandes elas estão presentes em todos os mercados. É, perguntinha da semana é: o que você achou do Nintendo Switch? Não deixe de responder nos comentários e aproveite para falar o que você achou do podcast, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma crítica ou sugestão, ou se você concorda ou discorda de algo que a gente falou. Também não deixe de falar o que você achou da nossa nova casa, Estação 64, e se você tem alguma sugestão também para o site e para esses projetos que estão por vir. Se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. O Nintendo 3 é lançado toda segunda-feira à meia-noite, então não deixe de ficar ligado. É isso e até o próximo episódio.